Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 27 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 747 de 2011, que cria critérios para a identificação dos chamados próprios estaduais, como vias, monumentos, prédios e praças. Entre as regras trazidas pelo projeto estão o impedimento de homenagem à pessoa viva e a necessidade de que o homenageado tenha relação com a história da região e seja reconhecido regional ou nacionalmente. Ele é assinado pelos deputados petistas Inês Pandeló, Newton Salomão, André Siciliano, Gilberto Palmares, Robson Leite e Zaqueu Teixeira, e define também que datas e fatos utilizados para batizar logradouros públicos deverão ser reconhecidamente importantes. O líder da bancada petista, deputado André Siciliano, falou da importância de se homenagear pessoas da própria região. É muito importante quando você tem pessoas que historicamente melhoraram a região, o município, foram decisivos para a evolução, para o desenvolvimento econômico. Então é muito importante. Agora tem que se criar regras, porque o que a gente vê é que um deputado em particular propõe um projeto de lei e aprova. Outros, no mesmo sentido, muitas das vezes não tem um projeto aprovado. Então, o que nós estamos fazendo é criando normas para que a Assembleia possa, de uma vez por todas, homenagear pessoas que já passaram, que contribuíram. Caso a mudança de nome tenha como alvo estradas ou rodovias, o texto determina a consulta prévia à população e a justificativa da escolha com o histórico pessoal do homenageado. Reportagem Ronaldo Ribeiro.